Por favor, há um banco aqui perto? Um banco? Ah, sim. Há aqui um banco na Avenida da Liberdade, mesmo ao lado do hotel. Por favor, onde é o Banco de Portugal? Desculpe, mas não sei. Eu não sou daqui. O melhor é perguntar a um polícia.